receita. Receita. Encontra alguém com a nossa receita. Receita. Só tenta, tenta, bater de frente com nós na cena. Aguenta, que pena, caçando igual bom. Cash, flashes, cash, flashes, cash. Chove, dá um perion. Faz splash, quer cash, faz splash, quer cash, faz splash. Bugatti Veyron, de fuga igual dom. Cê goste ou não, set é muito bom. Seu rap é fraco, só falar de droga. Só bullshit, cê são pussy. Eu tô cercado de sombra e cap. Só pushing, kaki punch. Eu não sou da sua laia, sua qualidade é paia. A do set é mais rara, salve véu. Minha alquimia é mais cara. Se quiser uma aula, liga pro Biel. Minha armadura era toda de lata. Quando eu não tinha nada. Hoje tô de ouro na joia dourada. No meu relógio de prata. Última gota do corpo, yeah. Inverti meus traumas em hit de sucesso. Transformei barro em ouro. Eu sou um alquimista. Caso que eu faça tem que ser a reforma pra minha família. Então só faço obra-prima, fazendo os três som por dia. Quero andar toda de prata nos clipes. Eles vão me chamar de full metal alquimista. Pensando fora da caixa, nosso Roderick ouviu de mim, das suas amigas. Oi, sumida, eu sou Midas, o mais brabo de todas as vilas. Se minha música é fraquinha, porque o seu ídolo me copia? Não é mais barro em ouro. Sou um alquimista.